A passagem do azul, ingressa na Juliette ao portão 2 do CES 3152. Voo 1868, decolou 41, no controle 120.8, bom voo. 1208, Gratidão, boa noite, 1868. Controle de Salvador Azul, 4062, pode prosseguir na descida? 050, 050. 050, Azul, 4062. Controle de Salvador, boa noite, 1868, passando 1500 pés, pouca, na sua escuta. 1868. Contato o radar, sobe e mantém o nível de voo 230 na via C da PUCA. 230 PUCA, voo no 868. Estou aguardando o voo. Voo 4231, reautorizando a linha área e decolar, pistão 1-0, ventona 50 graus, 08 nós. A linha I decola no 0 do 4231. Do 4062, para a separação de tráfego já em subida, efetuando desvios. Está agora na posição de 12 horas a 2,5 milhas, está no rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 1900 até 1180. Curva à direita, na proa 080. Proa 080, azul 4062. Direita, proa 080, azul 4062. Controle, o passageiro 2228, a gente vai precisar um pouco mais à esquerda aqui por 10 milhas, ok? Proa 235. O 70, vai ser aprovado via parte principal e índio até o ponto de espera que está no zero. Ajuste no 020, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, voo 1170, tem um bom voo. Pátio, índio no ponto de espera 1895, com ajuste no 020. O gol, o número 170, boa. O 4062, ao cruzar o nível de voo 1-0-0, voa direto Duna. Ao cruzar 1-0-0, voa direto Duna, azul 4062. Azul 4261, decolou 43, controle 1-20-8, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Azul 4221. Está no zero. Após a passagem do mesmo, o senhor tem livre posicionamento no portão 3. Chame pronto para o táxi, bom 098. Ok, após passagem da companhia Itaguari, inicio o pushback em coordenação, chamada ataque, 1098. Ok. 300 via CDR 4221. 1868, Alfa Romeo 363, está presente. Alfa Romeo 363, 1868, quando? Uma ponte espera da 10, já pronto para ingresso de colagem. 5218. Programa as formações, autoriza agora voar direto conquista. Até a proa de conquista, inicialmente o 2228, irei coordenar com o centro. Tá ok, então, grato. 3228, autorizado, pro de conquista. Excelente, grato. Azul 4062, a descida está autorizada para 3.000 pés, ajuste no 020. Mando 020, 3.000 pés, azul 4062. Aliás, 6258, torre 1, nono 8, decimal 9, 5, bom pouso. 1170, decolou 46, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Bom dia, gol 1170, passa 1400 na Puca, transição de carro. 1170, sobe conforme, via saída Puca para o nível de voo 370, está sob vigilância. Via 370, voo 1170. Azul 4221, voo direto, Elefa. Via Elefa, 4221. Autoriza direto de pá para o voo 1170. 1170, aguardando coordenação com o centro. Autorizo direto Jamo, que está na minha área de jurisdição, aguardando a coordenação. Direto Jamo, voo 1170, Breno. Voo 098, 68 POB, 2 horas e 50, alternativa Fortaleza. 4, 25, obrigado, nós também hoje. 6258, passou Simba, baixo cavalo. Oxaner 6258, bom dia, livre pouso, pista na 0, ventou no 40 graus, 7 nós. Livre pouso, 6258. 4062 da Azul, 2.000 pés, o ajuste permanece no 020, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 1020 para 2.000 pés, que reportará estabilizado, Azul 4062. Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. Excelente, 1288, 1260, bom trabalho. 1170, o centro solicitou que mantivesse o perfil da saída, voa direto Jamo. Jamo vai manter o perfil, gol 1170. Boa noite, passa aeronave na curta final, autorizando alinhar e manter, pistão na 0. A linha aí mantém 10, voo 098 após o pouso 09. 6258, solo 50, direita, solo 121, décima 9. Décima 9, boa noite. Minha 258, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 1 no Romeu. Eco, pode repetir, por favor? Posição 0, vento 150 graus, 089. Esperou decolagem 10, gol 1098. 1018, decimal 95, robô. Corrigindo pista 10, chama a torre agora 118, decimal 95, azul 4062, muito obrigado. Azul 4062, torre Salvador, boa noite, azul 4062, estabilizado na LS, pista 10. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando pista livre, azul 4062. Gente, zipar, gol 1170, obrigado. No 1170, chama o centro na frequência 12545, secundária 12685, bom voo. Vai chamar centro Recife, 12545, alternando 12685, gol 1170, obrigado. Azul 4221, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 228, 260, 4221, obrigado, boa noite. Autorizado o pouso para pista 10, azul 4062. Contato rodando a decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na boca, quando possível, solicita prodigião, por gentileza. Autorizado Jamo. O 1098 copiou, autorizado Jamo. Afirmo, esquerda Jamo, gol 098, muito obrigado. Boa noite, José, 9722, passa agora o 2-0 para o 150. 9722, acima a identificação, desce o nível de voo 050, após Pavog, está autorizada para o ITAP, para a ITAP interceptar via Mari. Ok, descendo para o 050, após Pavog, voo ITAP, 9722. Azul 4062, solo ao 55, direita solo 121.9. Direita solo 121.9, Azul 4062, uma boa noite. Solo Salvador, boa noite, Azul 4062, Libra. Azul 4062, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4062. Luna 098, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2085, com 1098. Obrigado, boa noite. representante PG à esquerda, 39722. 9722, após o desvio, está autorizada por Odiduna, adendo para 2.000 pés, o ajuste 9020, autorizado a final do procedimento. Seguinte, após desvio de Duna e autorizado o procedimento, 3.9722. Se chegou no 172, solicita a PROGNAP para avisar a formação. 172, acende a edificação. Desce até o 050, autorizada para o EDITAP, para a ENTAP interceptar o perfil da chegada à Mari, o 172. Identificou, ENTAP descendo para o 050, e ENTAP intercepta a chegada à Mari, o 172. Lá ainda de um desvio à esquerda para evitar a formação, gol do 172. Então, passou a 050 por 15 milhas. O tiro está autorizado, 172. É. É 9722, visual com o campo. Avistou agora, 9722. Positivo, torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, 1895. Retornando a Proditap, gol no 172. Escuta da torre. ILS baixado e travado. 9722. 9722, bom dia. Pouso autorizado na 0, ventuna 50 graus, 099. Autorizado aí. 9722. Mais um desvio esquerdo, gol 972, da proa 040, 20 milhas. Positivo, após Duna, 1972. Gente, após Duna, 1972. 9722, solo 13, direita, solo 121, decimal 9. 219, direita, obrigado. Salvador, boa noite, até 3. Ou 9722, de pronto, escuta. 9722, táxi via Alfa Juliette, portão 08, boa noite. Alfa Juliette 08, boa noite. Retornando a produtora, gol 972. 972, descida para 2000. Ajuste no 020, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. E 2000, autorizado, gol 1172. ILS, gol 172. A gente aguardando transferência? Está no gol, 172. 172, torre, 18, decimal 95, uma pouso. 1895, obrigado, para decolagem. Torre Salvador, gol no 172, ILS, boa noite. Por 172, boa noite. Pouso autorizado, pistão 0, ventana 60 graus, 11 nós. Livre pouso no zero, gol 172. 172, solo 26, direita, solo 121, decimal 9. 219, gol, por 172, boa noite. Salvador, muito boa noite, gol 1172. Gol 1172, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, gol 1172.